7h58. Cultura Informa. O mercado de trabalho no país perdeu mais de 40 mil vagas com carteira assinada no mês passado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É a única queda registrada em um mês de novembro desde 2002. No mesmo mês do ano passado, foram criados 124 mil empregos formais. O setor que apresentou pior desempenho no mês passado foi o de indústria de transformação, que fechou 80 mil vagas. Por região, a maior queda ocorreu no Sudeste, com destaque para o estado de Minas Gerais, que respondeu por 40% dos empregos extintos no período. Apesar das eleições municipais e da inexistência de uma grande crise no Congresso neste ano, os deputados faltaram mais às sessões deliberativas da Câmara. Os parlamentares concluíram um ano legislativo com média de 16% de ausências no plenário, mais de 2 pontos percentuais acima da marca registrada no ano passado. O levantamento foi feito pelo Congresso em Foco e revelou também que os 513 deputados acumularam mais de 7.500 faltas nas sessões destinadas à votação. A queda na assiduidade se deve, em grande parte, às campanhas eleitorais. 84% dos deputados que foram candidatos a prefeito e vice-prefeitos deixaram de participar de 20% das sessões deliberativas. O jornalista iraquiano que atirou os seus sapatos contra o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o chamou de cachorro, será julgado na semana que vem em Bagdá. Muntazer Al-Zaidi, repórter de um canal de TV sunita, está sendo processado por agressão contra um chefe de Estado estrangeiro em visita ao Iraque. E o fabricante turco dos sapatos que foram atirados contra Bush recebeu quase 400 mil encomendas de pares desde o dia do incidente. Cultura informou. A seguir, Manhã Cultura. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco da Ecoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco da Ecoval. Apoio à cultura. Um compromisso do Banco da Ecoval. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. O cenário foi o Palácio do Louvre, muito antes de ser o Museu do Louvre. Não era segredo para ninguém que o Duque de Guise queria derrubar do trono da França o seu rei, Henrique III de Valois. O rei, sabedor disso, então reuniu seus famosos 45 sicários e os intimou a atrair o duque ao Palácio do Louvre. E assim foi feito. No momento em que o duque entrava no palácio, foi morto por 45 facadas. Depois do assassinato, Sua Majestade o Rei entra no palácio, procura o cadáver e dá um pontapé no corpo ensanguentado de seu inimigo, vingando-se e trazendo a paz para seu reinado. Isto no final do século XVI, 1588, neste dia 23 de dezembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13 horas, no 103,3. Cultura FM, 103,3. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta terça-feira, 23 de dezembro de 2008. O documentário Café dos Maestros conta um pouco da história do tango argentino após a restauração da democracia naquele país. O pianista Marcelo Bratschke lança lá fora um CD com composições de Ernesto Nazaré. Luiz Fernando Veríssimo lança O Mundo é Bárbaro, uma coletânea de 8 anos de crônicas. E nós vamos falar também dos destaques de hoje aqui na Cultura FM. Você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. Vamos abrir o programa com um fragmento do balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Herbert von Karajan rege a Filarmônica de Berlim. Na interpretação da Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan, nós ouvimos a abertura da suíte do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. O pianista Marcelo Bratschi lança na Europa o CD com a obra de Ernesto Nazaré. O disco solo Piano Works tem composições como Brejeiro, Coração que Sente e Pássaros em Festa. Em 1992, Bratschi já havia lançado um CD com a obra de Nazaré e Milhaud. Esperamos que este lançamento chegue logo ao Brasil. Também será lançado o DVD Alma Brasileira com a Camerata Vale Música, conjunto de meninos, criado por Marcelo Bratschi. Esse DVD mostra o concerto de encerramento da turnê nacional da Camerata Vale Música no Auditório do Ibirapuera. E o lançamento é da Biscoito Fino. Agora são 8:08, vamos seguir com o concerto RV-552 para violino principal e orquestra de Antônio Vivaldi, com Piero Tosso ao violino e I Solisti Veneti, dirigido por Claudio Scimoni. Thank you. Este foi o Concerto RV 552 para violino principal e orquestra de Antônio Vivaldi, com Piero Toso ao violino e o conjunto e solista Veneti, dirigido por Claudio Scimoni. Agora são 8h23 e vamos ouvir o primeiro movimento do trio em forma de suíte de Vincent Dandy, com Jacques Prat ao violino, Emmanuel Gouguet ao violoncelo e Kung Wo Paik ao piano. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento do trio em forma de suíte de Ivan Sandandy com Jacques Prat ao violino, Emmanuel Gouguet ao violoncelo e Kun Wo-Pike ao piano. Está disponível nas livrarias, aliás, pode ser um bom presente de Natal, a coleção Contos de Machado de Assis. Os contos foram organizados pelo crítico João César de Castro Rocha. O crítico organizou por temas esses contos. Contos de Machado de Assis é uma coleção com 6 volumes, sendo que os 3 últimos saem agora pela Record. São eles Dissimulação da Vaidade, Política e Escravidão e Desrazão. O preço médio de cada volume é de R$ 28,00. 8:30, vamos ouvir o concerto para oboé em Dó Maior, Kechel 314 de Mozart, com Neil Black ao oboé e Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Thank you. Thank you. Ouvimos o concerto para oboé em Dó maior, Kechel 314 de Mozart, com Neil Black ao oboé e Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner. Estreia no dia 25 de dezembro o documentário Café dos Maestros. O documentário conta a história do renascimento do tango após a restauração da democracia argentina. Café dos Maestros reuniu as grandes lendas vivas do tango. Foram reconstruídos arranjos musicais históricos e o material gravado inédito foi no Teatro Colón, com a participação do compositor Gustavo Santaolalla. O filme tem direção de Miguel Cohen, 90 minutos, e é distribuído pela Videofilmes. E já que falamos em tango, vamos ouvir Milonga do Anjo, de Piazzolla, com Daniel Binelli, ao bandoneon e Orquestra Sinfônica de Montreal, dirigida por Charles Dutoit. Thank you. Milonga do Anjo, de Astor Piazzolla, com Daniel Binelli, ao bandoneon e a Orquestra Sinfônica de Montreal, dirigida por Charles Dutoit.